Levanta a camisa, levanta a camisa, levanta a camisa, de outra volta, levanta a camisa, levanta a camisa, dá uma volta, passei no portal, sob o viaduto, entrei num umbral, sem salvo-conduto, na floricultura, ninguém me conhece, por isso soldado, às vezes repete, levanta a camisa. Levanta a camisa, levanta a camisa, levanta a camisa e dá uma volta, levanta a camisa, levanta a camisa, levanta a camisa, de outra volta, de outra volta. Levanta a camisa, levanta a camisa e dá uma volta, dá uma volta. Dá uma volta, levanta a camisa, os de marmita, os crios de bíblia. Essa é a fita, quem vai e quem fica, obedece quem manda, se tá no capoto. Oprime e aponta, a tragédia tá pronta, baixa tua bola. Essa é a norma, é só revista, aleatória. Baixa tua bola, essa é a norma. Baixa tua bola, essa é a norma, é só revista, aleatória. É só revista, aleatória. É só revista, aleatória. Levanta a camisa, levanta a camisa, levanta a camisa e dá uma volta, levanta a camisa, levanta a camisa, levanta a camisa, levanta a camisa, de outra volta, de outra volta.